passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo, tu estás comigo, tu és meu. Meu braço forte. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor me faz andar em segurança. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei.